Flash Lab Educa, o minuto que educa. Olá, sou o André, tenho 6 anos e queria saber porquê que chove. Quando está calor e o vento sopra, a água dos lagos e dos mares evapora, tal como acontece a água das poças de chuva. A água transforma-se num gás leve que sobe, um vapor de água. A atmosfera está mais fria do que a superfície da Terra. Por isso, ao subir, o vapor de água vai arrefecendo e formam-se gotas muito pequenas de água. São estas gotas que formam as nuvens. À medida que arrefecem, as gotas de água vão ficando cada vez maiores. Se ficarem demasiado grandes, caem e começa a chover, ou mesmo a nevar, dependendo da temperatura ambiente. A este processo, chamamos de ciclo de água. Sabias que se aquecermos muito a água, todas as suas moléculas se tentam evaporar em simultâneo e a água ferve? Flash Lab Educa, uma parceria entre a Rádio Boa Nova e a BLC3. As crianças do presente são os cientistas do futuro. Flash Lab Educa, uma parceria entre a Rádio Boa Nova e a BLC3. As crianças do presente são os cientistas do futuro.